pensa mais, já tô saindo. Sinto, levando a minha chave, volto pela manhã. Vou no peão, vou no rolê a noite inteira. A noite tá linda, parece brincadeira. Eu nunca vi tanta alegria. No Morro do Cachorro, periferia. E aí, Cristian, como foi seu dia? Tudo bem? E a família? E o Calibre? E os malucos do Sevilha? Você tem visto o Nilson, o lá do Guajará? Ouvi sua história. Se bobar, amanhã eu vou lá. A noite tá pai d'égua, sou do sereno. Tô na madruga, não tô com medo. Já tô chegando, não, não, não. Tô pertinho, vero peso. Há tanto tempo que eu não vejo os irmãos lá do Pará, distrito Benevides, Aurá, Marighella, Pedreira. Vamos curtir a noite inteira. Só cola quem tem atitude e proceder. Não tem polícia, os manos e as minas se respeitando, curtindo com seus filhos, que barato lindo. Há muito tempo que eu não via isso. Vários sorteios, grafite. Então, Tite, tá com a cara daquele baile que rolou lá em São Luís. Muito louco, foi o que vi. Tá chegando os irmãos lá do Guamato, Curuí, Paraupeba, Terra Firme, Jurunas, Jacundá. Vieram de barquinho. Gueto do Norte tem muito pra ensinar. É. Vamos. Gueto do Norte tem muito pra ensinar. É. Mil grau, mil grau, mil grau. Chega. É isso aí. Vamos curtir. No sapatinho. Porque diz aí, ó. Isso é só de preto. Chega. Meu feita, vamos curtir. No gueto do Norte tem muito pra ensinar. Isso é só de preto. Em casa, gueto do Norte tem muito pra ensinar. Vamos curtir. No sapatinho, já vai mesmo? Isso é só de preto. Quero só ver, ó. Peramutaba, gueto do Norte tem muito pra ensinar. Deus, será que é sonho? Em Belém é muito difícil. Eu tô ligado que é por isso que procuro valorizar a correria de cada um em tudo isso. Que pra mim é grande incentivo. Melhor presente de 2005. Não vou deixar tudo isso passar batido. Quem não veio vai curtir, ouvir no CD de 2006. Nunca falei do fundo do meu coração. Eu prometo pra vocês, firmeza, já são 10 pras 6. E aí, Jeremias? E o reggae? O bagulho tá mó harmonia, né não? E aí, Sombrio? E o trampo? Lá no posto? E aí, Crânio? Qual é que é, Bill? Valeu, Fino? Vamos nessa, Espiro? Cadê o Fera? O Maluquino? Morcegão? Depois bato um fio pra você, irmão. Muitos manos de atitude que não citei. Da próxima, com certeza, lembrarei. Até o próximo ano, cheguei em casa. Benção, mãe, vou dormir, tô com sono.